Thank you.

Oh, my God.

طيب الله الله. الله الله الله الله الله الله يا سلام. الله الله الله الله الله you What?